quando a gente pode amar. Nesse raio de luar, enfeitar as nossas vidas, mas que coisa tão bonita. Quando a gente pode amar, nesse raio de luar, enfeitar as nossas vidas, mas que coisa tão bonita. A gente briga de santa besteira e no fim da brincadeira só se sai perdendo. Se maltrata, se agride, se gladia, se divide e no fim da brincadeira. Quando a gente pode amar, nesse raio de luar, enfeitar as nossas vidas, mas que coisa tão bonita. Quando a gente pode amar, nesse raio de luar, enfeitar as nossas vidas, mas que coisa tão bonita. A gente briga de santa.